Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na outra aula eu estava explicando um pouco a diferença entre o ensino da cultura filosófica e o ensino da filosofia. São duas coisas não apenas diferentes, mas não raro opostas e incompatíveis. Porque a cultura filosófica, em princípio, abrange tudo o que se publicou desde o começo dos tempos sob o nome de filosofia. E isso é absolutamente inabarcável por qualquer ser humano. E só pode ser abarcado do ponto de vista material em arquivos, enciclopédias, etc, etc. E nenhum filósofo jamais se dedicou seriamente a articular essa totalidade. E quando fez, como por exemplo Hegel faz, tenta fazer isso, mas o que ele chama de totalidade da história do pensamento é assim, é um fragmento, é 2%, não mais do que isso. Ele ignora praticamente todo o pensamento oriental, o pensamento chinês, ele não está sabendo nada disso. O que ele toma como totalidade da filosofia é um pedacinho da filosofia ocidental. Quando as pessoas dizem que a filosofia lida com o todo, enquanto a ciência lida com as partes, é uma coisa inteiramente absurda, porque o todo só nos é alcançável sob a forma de uma assíntota, quer dizer, uma curva que vai chegando lá, mas nunca chega. Tá certo? Então, é uma totalidade meramente potencial, simbólica, não uma totalidade efetiva. Ora, então, se a filosofia de fato não pode lidar com a totalidade, com o que é que ela lida? Este é o problema. Então, a resposta, evidentemente, é a totalidade acessível a um indivíduo em particular, que é o filósofo. Então, daí a ideia minha da filosofia como busca da unidade do conhecimento. Na unidade da consciência e vice-versa. Quer dizer, uma consciência que se elabora na medida em que luta para alcançar o máximo que ela possa de uma totalidade que permanece inalcançável. Isto, presta atenção, isto é o que todos os filósofos fizeram, independentemente do conteúdo da sua filosofia. Portanto, quando eu dei essa definição, eu não estava procurando uma definição filosófica da filosofia. Muitos filósofos dizem que somente a filosofia pode se definir a si mesma. O que é a mesma coisa que dizer que ela não pode se definir de maneira alguma. Então eu falei, tem de haver a possibilidade de uma definição científica, isso é, uma definição que efetivamente possa distinguir entre o que o filósofo faz e o que todos os demais fazem, cientistas, teólogos, advogados, cientistas sociais, etc, etc. E esta é a diferença, quer dizer, a totalidade do conhecimento e a totalidade do universo não são abarcáveis pelo ser humano, não são alcançáveis. Mas, se nós não tivermos nenhum padrão de unidade no nosso conhecimento, ele é um caos, então não conhecemos nada. Um conhecimento totalmente desprovido de unidade não é um conhecimento, é apenas um caos de ideias soltas. Então, existe essa permanente necessidade da luta pela unidade, por uma unidade que permanece eternamente inalcançável, que só existe como busca, como luta e como esforço. Inclusive, há um livro muito interessante, Nicholas Rescher, Harmonia Cognitiva, o papel da harmonia sistêmica na constituição do conhecimento. Isto é o essencial do problema. Claro que eu, quando comecei a elaborar essa questão, foi muito antes de ter lido esse livro, mas ele confirma inteiramente o que eu estou dizendo. Quer dizer, existe um elemento de harmonia cognitiva sem o qual não há conhecimento. E essa harmonia cognitiva não pode se confundir com a posse cognitiva da totalidade, mas apenas com uma tendência totalizante. Essa tendência totalizante tem de ser renovada de novo e de novo e de novo a cada nova geração para que o conhecimento não perca toda a sua harmonia e não se torne um caos puro e simples. Esse cachorro está ali, dando palpite. O que você entende disso, rapaz? Então, deu para entender até aqui? Então, daí é que vem a minha definição da filosofia. E ela expressa, portanto, aquilo que os filósofos realmente fazem e é aquilo que os diferencia de todos os demais intelectuais, de todas as demais atividades intelectuais. Então, eu acho que com isso nós temos pela primeira vez uma definição científica do que é filosofia. Científica e não filosófica. Muito bem, mas eu estava explicando isso, mas daí aconteceu durante essa semana alguns fatos muito estranhos. inclusive esse pedido de impeachment do general Mourão deputado Marco Feliciano, ele me contou, ele esteve aqui, ele me contou que ia fazer isso, mas eu não imaginei que fosse tão imediatamente. Eu pensei que fosse um negócio para meses depois. No dia seguinte ele apareceu com a história. Eu não sei o que pensar, eu não sou nem a favor nem contra, mas eu sei que se o homem foi impeachado, eu é que não vou chorar. Agora, isto recoloca em discussão vários problemas, porque estão dizendo que essas divergências do general Mourão com o presidente Bolsonaro são partes de um negócio chamado guerra híbrida. A guerra híbrida foi... Existem muitas novas teorias geopolíticas, teorias militares que surgem há 30 anos. Toda hora que as pessoas não estão inventando, não estão entendendo nada, elas inventam mais uma. Eu lembro que nos anos 90 havia vários generais que estavam discutindo assim, não, agora não tem mais leste-oeste, agora é norte-sul. Era um negócio assim, era tanta pretensão, tanta presunção e ao mesmo tempo tanta ignorância. E os caras não sabiam os fatos que estavam acontecendo, mas já tinham macro-teorias lindíssimas, todas elas copiadas do Center for Foreign Affairs, né? Revista Foreign Affairs, o centro aí dos Rockefeller, né? Que produz essas coisas uma atrás da outra, e aqui é um bando de ignorantes. Os caras não sabiam sequer da existência do Foro de São Paulo e já estavam lançando milhões de teorias. E os nossos militares, como são terceiro-mundistas, bobocas, ficam deslumbrados por essa coisa e copiam e saem repetindo e acham que está falando alguma coisa quando não está falando absolutamente nada. Nada. Veja, a influência intelectual predominante nas nossas Forças Armadas foi o positivismo do Augusto Comte, que dominou praticamente toda aquela geração de militares que fez a República. O positivismo é uma escola enormemente complexa, que teve 100 versões diferentes. Eu recomendo para vocês este livrinho do Kolakowski, como introdução, Leszek Kolakowski, grande filósofo polonês. Estão vendo aí? Eu não sei se isso foi traduzido no Brasil, acho que não. É Filosofia Positivista. Então, aqui ele mostra a complexidade da coisa, mas há uma série de traços que permanecem uniformes desde o tempo do Augusto Comte até hoje. O primeiro é a confiança absoluta nas ciências positivas, ciências naturais, como única via válida de conhecimento. O resto é tudo, para eles é tudo sonho, ilusão, poesia e romance. Literatura, religião, teologia, filosofia, etc. Só as ciências positivas são fonte de conhecimento. Nós sabemos que isso é 100% falso e, aliás, impossível. Se vocês ouviram um pouquinho da declaração do professor Wolfgang Schmidt no filme sobre os milagres, vocês já vão entender isso absolutamente. Aquilo, então, era apenas uma presunção de poder, quer dizer, você juntar uma comunidade científica e fazer dela, vamos dizer, o guia da humanidade. O Augusto Comte dividia a história da humanidade em três etapas. Primeiro, a etapa teológica, que era baseada em revelações, deuses, etc. Depois, a etapa metafísica, que era, vamos dizer, construções intelectuais sem fundamento empírico. E, por fim, a etapa positiva, na qual entramos, graças ao próprio Augusto Comte, que é a era da ciência positiva final. Hoje nós sabemos o mal que isso fez à humanidade, quer dizer, a quantidade de estupidez que isso espalhou no mundo. As várias escolas positivistas, ou neopositivistas, ou metapositivistas que apareceram, então, são muito variadas, mas no fundo todas elas têm o mesmo preconceito. Não é isso? Então, no começo do século, por exemplo, Bertrand Russell e Whitehead tentaram criar uma enciclopédia do conhecimento que seria, Vander, o conjunto dos dados científicos que podem ser, então, tidos como filosofia válida. Claro, o projeto fracassou e o Whitehead acabou desistindo. A filosofia final do Whitehead já tinha elementos teológicos, não tinha mais nada de positivista. E o Whitehead foi um dos homens mais inteligentes do século XX, mil vezes mais inteligente que Bertrand Russell e os outros coitadinhos da escola positivista. A versão que exerceu sua influência sobre os nossos militares foram as primeiras, e, portanto, as mais simplórias. E, evidentemente, se somente as ciências físicas são conhecimento, ciências ditas positivas, são um conhecimento verdadeiro, então os cientistas positivos são os detentores do poder cognitivo total. Eles é que sabem tudo, são os detentores da verdade e, portanto, os detentores das normas de conhecimento, das normas morais, das normas políticas, etc., etc. Então, o regime propugnado pela escola positivista era declaradamente uma ditadura. Não era uma ditadura cultural. Eles não impediam a discussão. Era uma ditadura material. Então, vocês podem discutir o que quiserem, mas nós, cientistas, vamos resolver o que vamos fazer e não aceitamos seus palpites, né? E assim foi. Isso foi aplicado na França, e foi aplicado no México e vários lugares. E no Brasil foi um sucesso total. Vamos dizer, a adesão do Brasil à filosofia positivista foi tanta que o discípulo de Auguste Comte, Émile Chartier, também chamado Alain, na Primeira Guerra, ele disse: essa Primeira Guerra aconteceu porque o mundo não soube seguir o exemplo do Brasil. E se tornou positivista e adotou até a norma positivista como dístico da sua bandeira, ordem e progresso. Né? Então, a ordem, o que é a ordem? É a estrutura das ciências físicas, né? E o progresso é aquilo que resulta. Nós estamos esperando isso acontecer até hoje, nunca aconteceu. Mas, então, isto significa que o positivismo foi, ao mesmo tempo, um inimigo ideológico do comunismo, porque, na medida em que ele propunha a ditadura dos cientistas, ele não ia poder aceitar a ditadura do Partido Comunista, a ditadura do proletariado. Então, eram dois regimes ditatoriais que se opunham e se combatiam, mas que, em geral, onde penetrou o positivismo, o comunismo logo ganhou o terreno, conquistou o terreno. Isso aconteceu nos Estados Unidos, a partir fim da Segunda Guerra, o pessoal, os filósofos positivistas dominaram todo o campo universitário americano, né, proibindo teses que não fossem aceitáveis do ponto de vista dele, e em menos de 30 anos os comunistas tinham tomado o campo deles e dominaram tudo. E hoje até os positivistas são os coitadinhos, né? Veja, uma coisa é você ser contra o comunismo. Porque você é cristão, ou judeu ortodoxo, ou cristão, ou católico, ou protestante, porque você acredita no mundo espiritual, acredita na vida após a morte, acredita num Deus, e você é contra uma ideologia que volta todo o interesse do ser humano para o mundo material. Ou, como dizia Antônio Gramsci, para a absoluta terrestrialização do pensamento. Você vê essa terrestrialização como uma prisão. Você vai prender o homem numa dimensão puramente animal, impedindo que ele alcance as metas espirituais que são próprias dele. Isto é uma coisa. Outra coisa é você ser contra o comunismo porque você é positivista. O positivista não aceita a filosofia da história marxista, porque ele só acredita no progresso das ciências materiais. Então, é o progresso das ciências materiais que tem que determinar o curso da história e não uma suposta dialética da luta de classes. Tá certo? Então, veja, existe um conflito entre o positivismo e o comunismo, como existe entre o fascismo e o comunismo. São ideologias ditatoriais brigando entre si. Elas às vezes brigam, às vezes entram em acordo, às vezes colaboram, às vezes se matam. Isso acontece. O comunismo e o nazismo, assim como o positivismo e o nazismo. Mas nós não podemos esquecer que o primeiro de todos foi o positivismo. O positivismo deu origem a toda esta coisa. A terrestrialização absoluta do pensamento foi invenção positivista e não marxista ou fascista. Mais ainda, como é uma ideologia de cientistas e professores intelectuais de alto nível, então você imagina o senso de superioridade que essa gente tem sobre o resto da espécie humana. Eles não querem saber a opinião de ninguém, é só eles que decidem tudo. Tá certo? E a nossa república foi implantada assim, a nossa república virou ditadura militar no dia seguinte. Quer dizer, havia muito mais democracia e liberdade no tempo do império do que com a nossa república. Por quê? Porque a república era positivista. E esta ideia continuou predominando, né, na mente dos militares, dos governantes brasileiros, praticamente até agora. Getúlio Vargas era um positivista. Então, na verdade, todos eles são. E Quando houve o 31 de março, quer dizer, houve a revolta contra o governo pró-comunista do João Goulart, essa revolta começou com líderes conservadores cristãos, pelo menos que se declaravam cristãos, como Carlos Lacerda, Ademar de Barros, Álvaro Andrade, e receberam apoio de inúmeros órgãos religiosos da sociedade civil, né, ACM, a Liga das Senhoras Católicas, as igrejas evangélicas, a maçonaria, todo mundo. Estava todo mundo contra o governo desde mais de um ano antes. E isso culminou na Marcha da Família, que foi até então a maior manifestação, o maior protesto público no Brasil. Disso tudo, os militares não participaram absolutamente. Quantos militares tinham na Marcha da Família? Nenhum. Quantos organizaram a Marcha da Família? Nenhum. Foi só a sociedade civil, a mídia inteira. Veja você, a mídia inteira, o Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, todos, só tinha um jornal a favor do governo, que era a Última Hora, que aliás era paga pelo governo, né, que tinha sido fundada pelo Getúlio Vargas. Né. O resto da mídia, todas, estações de rádio, TV, todo mundo contra. Então, esta mobilização popular espalhou pânico no governo Goulart. Tá certo? E o presidente e o seu cunhado, Brizola, decidiram fugir para o Rio Grande do Sul. E aí, neste meio tempo, aconteceu a sessão conjunta do Senado e da Câmara, que declarou a presidência vacante e entregou a presidência ao vice-presidente Ranieri Mazzilli. Tudo isso legalmente. Né? Agora, é claro que houve também alguma conspiraçãozinha militar no fim. Se você procurar a história, você vai ver que os primeiros que começaram isso aí foram o Carlos Lacerda, e o Abreu Sodré. Né? O Abreu Sodré, depois, mais tarde, ele se acovardou e ficou do lado dos milicos, mas ele foi um dos primeiros que começou. Ele era governador de São Paulo. Né? O Carlos Lacerda foi, evidentemente, o pioneiro disso tudo. O governador em Minas, o Magalhães Pinto, ele é um dos mais próximos aos militares. Provavelmente ele que articulou os militares no fim. Você só ouve de falar de movimento militar contra o João Goulart 2 dias antes da derrubada do homem. Mas a resistência civil vem mais de um ano antes. Então não vem dizer que os militares foram pioneiros nisso. Não. Inclusive, o cara que ele depois elegeram presidente, que foi o Humberto de Alencar Castelo Branco, ele não queria participar de nada disso. Ele não fazia parte do movimento. Então, muito bem. Quando, então, derrubam o presidente, os militares tomam a fronte e, quando elegem o Castelo Branco presidente, já em 11 de abril, veja, onde estava o João Goulart aí? O João Goulart já está na Zâmbia, né? Já tinham derrubado João Goulart e havia um presidente legalmente constituído, que era o Ranieri Mazzilli, e daí eles inventam de fazer uma eleição e as Forças Armadas impõem o general Castelo Branco como candidato. E, ao ser empossado, o general Castelo Branco faz a sua primeira declaração política. E a declaração política é o seguinte: a direita reacionária não dominará o país. Então, evidentemente, ele deu um golpe, não contra o governo comunista já derrubado, mas contra a direita reacionária que estava tomando o poder. O golpe foi para isto. Foi igual, foi dado para parar o Carlos Lacerda, para parar o Ademar de Barros. O Ademar de Barros foi expulso do país. Né? O Carlos Lacerda foi caçado e provavelmente assassinado. Se vocês leem o livro do Carlos Heitor Conia a respeito, ele coloca lá uma séria suspeita de que mataram o Carlos Lacerda. Outra coisa, é claro que houve algumas cassações de professores universitários comunistas, como, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, o Gertrude Genotti. Porém, logo em seguida, estes mesmos receberam apoio bilionário da Rockefeller Foundation e prosseguiram as suas atividades comunistas com muito mais envergadura e repercussão do que antes dentro da universidade. Ao passo que as entidades da direita ideológica foram extintas. A principal delas chamava-se Convivium, chefiada pelo padre Adolfo Crippa, que publicava uma revista de filosofia principalmente católica, da mais alta qualidade. O convívio foi fechado e preste bem atenção, até hoje, trabalhos publicados na revista Convivium não são aceitos para fim de currículo universitário. Ou seja, fecharam completamente a direita ideológica. Né? Isto foi os militares que fizeram. Eles fizeram mais contra a direita ideológica do que jamais fizeram contra os comunistas. Aliás, a respeito de comunismo, a ignorância ou a indiferença desses homens é uma coisa absolutamente nojenta. Porque, vocês vejam, o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido. Aquele livro mostra que havia aproximadamente uns 3 mil agentes da KGB no governo Goulart. As Forças Armadas investigaram algum desses? Prenderam algum desses? Mandaram algum desses embora? Não, nunca. Nunca fizeram nada. Nós só ficamos sabendo disso quando esse brasileiro, cidadão privado, Mauro Abranches, foi investigar lá no serviço secreto, né, da Tchecoslováquia e descobriu tudo isso aí. Mais ainda, o livro do chefe do serviço secreto tcheco no Brasil, Ladislau Bittner, foi publicado duas vezes com dois títulos. Um foi esse, The Deception Game, e o outro foi The KGB and Soviet Disinformation, mas é o mesmo livro, né? Esse livro foi publicado em 1972 pela Universidade de Siracusa. 1972. Aqui ele conta o seguinte: aquela história de que foi a CIA, foi o governo americano que preparou o golpe em 64, fomos nós que inventamos. Nós do Serviço Secreto Tcheco, que é a mesma coisa que a KGB. Como é que nós inventamos? Nós não conhecíamos nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Nós queríamos falsificar um documento, mas não tinha o nome de um cara da CIA. Então pegamos um cara do FBI e fizemos uma carta do chefe do FBI, Hoover, J. Edgar Hoover, cumprimentando-o pelo sucesso da operação. Isso se referia ao golpe militar. Veja, os brasileiros são tão ignorantes. Eles não sabem o seguinte: o FBI é proibido de atuar no exterior. Só quem atua no exterior é a CIA. A CIA existe para operações de espionagem, contra-espionagem no exterior. O FBI só dentro do território americano. De maneira que, se tivesse um cara do FBI atuando no Brasil, seria demitido e não receber uma carta de congratulações do chefe. No entanto, conta o Ladislau Bittner, nós espalhamos esta carta para toda a mídia e todo mundo acreditou, e daí ficou o mito de que o golpe começou em Washington. Eu também tenho outro depoimento, que é do Paulo Egídio Martins, que foi governador de São Paulo e ministro das Minas e Energia. Um dia eu perguntei a ele: doutor Paulo, é verdade que os americanos ajudaram no golpe de 64? Ele falou: não, não é verdade. Eu disse: como é que o senhor sabe? Eu sei, porque eu fui lá, fui eu que fui lá pedir ajuda e saí com a mão à frente e outra atrás. O máximo que eles ofereceram foi um navio de combustível, que não foi de graça, nós pagamos. Eu não tinha dinheiro, o Estado não tinha dinheiro, eu pedi empréstimo para o meu sogro, que era um banqueiro da família Bainto. O Bainto deu dinheiro para ele, ele pagou, vamos dizer, o depósito do navio. O combustível não foi usado, foi devolvido e nunca os americanos devolveram o dinheiro. Isto foi a ajuda que eles deram em 64. Daí aparece até no YouTube, já passou milhares de vezes. Aqui a prova de que os americanos estavam lá interferindo. E a prova é um telefonema do embaixador Lincoln Gordon ao presidente Johnson, dizendo: presidente, os tanques estão na rua, o que que nós fazemos? Isso já no dia 31, 1º de abril. Quer dizer, isto foi a prova, foi apresentado como prova de que os americanos planejaram tudo. Quer dizer, o que você vê ali é que os americanos estavam sabendo da coisa, mas só souberam dos fatos no último minuto. Portanto, não participaram de nada. Na resposta do Johnson, disse: bom, faça alguma coisa. Não é maravilhoso? Agora, o que que os militares fizeram para aproveitarem a informação do Ladislau Bittner e investigar os verdadeiros culpados de uma história que os acusava? Nada. Ficaram quietinhos. Deixaram que a mentira contra as Forças Armadas circulassem livremente durante 30 anos. O que é que eles fizeram para investigar esta informação do Paulo Egídio e desmascarar a participação americana no golpe? Nada, nada. Sabe por quê? Eles não ligam para a luta ideológica. Quantas vezes eu não ouvi militares dizer: não, isso aí é só papo, quando chegar na hora do pau de fogo, eles estão acabados. E para que tem que chegar na hora do pau de fogo? Se você pode impedir o conflito, para que você ficar esperando porque você sabe que você é mais forte? Isso aqui, sabe o que é? Isso é traição. Quando o Paulo Egídio soltou aquela história de que o Vladimir Herzog era um agente britânico, depois o Zé Mindley desmentiu, disse: não, o cônsul me falou o contrário e tal. Mas o fato é o seguinte: o fato é que, se esse desmentido valesse alguma coisa, o Paulo Egídio teria retirado essa história do seu livro. Ele primeiro contou a história, depois publicou no livro a mesma história, de que o cônsul britânico tinha informado a ele que o Vladimir Herzog era espião britânico. Ora, se ele foi espião britânico, quem o matou na cadeia? Os militares? Não, os comunistas, evidentemente. Os militares mandaram investigar isso? Nunca. Eles preferiam que um dos seus, o general Ednardo Dávila Mello, levasse a culpa do homicídio sem que eles investigassem nada até hoje. E você vem dizer que esses caras entendem alguma coisa de guerra cultural? Porque agora eles inventaram, então, a guerra híbrida, né? A guerra híbrida, é a guerra assimétrica, é isso, é aquilo. Tudo termo técnico bonito. Para disfarçar o quê? Uma ignorância monstruosa. Se você ler os romances que... É um conjunto de operações que foi montado para derrubar a Dilma. É um termo inventado pelos comunistas. E agora está dizendo que o general Mourão, ele diz essas coisas contra o governo porque é uma operação espertíssima de guerra híbrida. Pelo amor de Deus, esse pessoal não sabe nada desse assunto. Fica se fazendo de gostosão, querendo bancar os super intelectuais, né? E olha, desde o que eu vi desde a década de 90, comprova o seguinte: toda vez que eles ignoram algo, que eles não entendem algo, eles inventam um termo técnico bonito, né? Esse pessoal nunca estudou guerra cultural. Nunca, nada. Eu sei, pô, como é que eu sei? Em 1993 publiquei meu livro sobre Antônio Gramsci. O primeiro general que mostrou ter lido alguma coisa foi o general José Fábrega em 2001. E o general Sérgio Coutinho, que estudou seriamente a questão do Gramsci, morreu amargurado com as Forças Armadas porque ninguém prestava atenção no que ele estava ensinando. Então não vem dizer que vocês conheciam, vocês não conheciam nada e até hoje não conhecem nada. Mas agora já inventaram um novo termo técnico bonito, né? Agora já não é mais a estratégia gramsciana, é a guerra híbrida. Que palhaçada é essa, gente? Vamos falar o português, claro, né? Se vocês sabiam de todas essas operações comunistas e não fizeram nada, vocês traíram a pátria. Não acredito que vocês sejam traidores, acredito que sejam ignorantes, metidos, né? Acredito que tudo isso aí é assim, é exibicionismo. E assim não vai passar disso. Como tudo no Brasil. Os políticos são tudo exibicionistas, o milico também, professor universitário também, jornalista também. O número de pessoas sérias nesse país é ínfimo, né? Gente que estuda as coisas porque quer saber a verdade mesmo. E às vezes fica até atrapalhada, porque a verdade muitas vezes contraditória, nos confunde. Mas ele não tem medo de ficar confuso, né? Agora, esses caras têm, eles querem sempre parecer que eles estão por cima. Ah, nós temos já toda a explicação, sabemos o que estamos fazendo, é guerra híbrida. Ora, porra, até onde irá essa palhaçada, né? Quando você ouve, sei lá, você ouve um político americano falando de um político brasileiro, um professor americano, um professor brasileiro, você vê a diferença entre o que é realidade e o que é pose, porra. Nós temos que acabar com isto. Nós temos que aprender a sinceridade, a simplicidade. Não pode continuar assim. Todas as pessoas que eu ouvi falar no YouTube, então, olha, pouquíssimas me davam essa impressão de sinceridade e simplicidade. O professor Pierluigi Piazza era um dos homens mais inteligentes do Brasil. E ele dizia as coisas tudo certinho. Ele não está querendo bancar o gostosão. Ele não via com teorias de nomes esquisitos. Ah, isto aqui você não entende, isto aqui é guerra híbrida, fica quieto aí. Ele não fazia isso. Né? Eu nunca vi ele dar um nome bonito para uma teoria sem explicar a teoria. Né? Então, veja, para vocês terem ideia de onde vão, até onde vão as coisas, olha aqui. Essa coisa do positivismo dos militares brasileiros já estava aqui documentada neste livro do padre Michel Descoyens, é um padre belga que lecionou no Brasil muito tempo. Né? O Brasil amanhã? Interrogação. Estão vendo aí? Esse livro é de 1977. E este livro do próprio padre Michel Descoyens, Destino do Brasil, 1973. Ele já estava discutindo o problema do positivismo dos militares brasileiros. E esses doutores aí, né? Ah, os homens do, como é que se diz, do Estado-Maior, do Alto Comando, até hoje não sabem disso. Então você fala que são positivistas, não, eles nem sabem o que é isso. Ora, é claro que uma ideologia se torna mais dominante quando ela já não é reconhecida como ideologia, como ela passa como se fosse um simples senso comum, coisa que todo mundo acredita. É isso? E o positivismo brasileiro chegou nesse ponto. Você vê, o povo todo odeia discussões políticas, eles querem só técnicos. Isso não é positivismo, meu Deus do céu. É? Ora, o governo dos técnicos está instalado no Brasil desde a proclamação da República. Eles acabaram com a discussão política que havia antes, do Senado, era um negócio maravilhoso, botaram um monte de técnicos, engenheiros, etc, etc. Passou mais de 100 anos, olha como uma coisa está, gente. O fato é o seguinte, a sociedade humana não é uma máquina que técnicos possam controlar. A sociedade humana, você precisa ter, vamos dizer, o faro das coisas que estão acontecendo na realidade, o faro do fato concreto, que não é assimilável a regras científicas ou técnicas. Só pode ser conhecido no seu, vamos dizer, na sua situação concreta. Ora, se você pegar, por exemplo, os romances que os comunistas produziram logo depois do golpe de 64, todo o destino futuro do Brasil está ali. Tudo o que viria a acontecer, o agravamento da repressão, a guerrilha, a luta armada, estava tudo ali. Se os militares tivessem lido, e diziam, opa, isso aqui que vai, é isso aqui que a esquerda está sonhando, portanto, é o que ela sonha hoje é o que ela vai fazer amanhã. Porque tudo que nós fazemos começa na imaginação. E onde está a imaginação? A imaginação está na vida artística e literária. Só que esses caras se acham superiores a isto. Eu não vou ler literatura, isso é coisa só para diversão. Nós só lemos aqui livros técnicos. E pronto, os comunistas fizeram de trouxa. Passados 4 anos, aquilo tudo que estava nos livros de ficção virou realidade. E daí os militares tiveram que dar um jeito na guerrilha. Levaram anos para dar um jeito na guerrilha, em guerras heróicas de 10 mil contra um. Custou uma nota preta. E não, nada daquilo precisava ter acontecido. Se eles tivessem compreendido qual era o plano da esquerda. Vocês têm ideia de qual é a profundidade da penetração da KGB, não só no Brasil, mas na América Latina? Vê este livro. A Igreja Católica e o Movimento de Libertação na América Latina. Publicado numa editorial de Moscou em 1984. Por Josip Grigulevich. Passaram-se 20 anos e daí sai este livro, Marjorie Ross, O Encanto Secreto da KGB, As 5 Vidas de Josip Grigulevich. Foi um dos maiores espiões da KGB no século XX e um dos orientadores da esquerda católica na Europa. Vocês têm ideia do poder disso? Algum milico leu essas coisas, tá sabendo? Não está sabendo de nada, está lá. Agora estou estudando aqui guerra híbrida, estou muito ocupado. Estou muito ocupado com as teorias para prestar atenção nos fatos. Então, você veja, nós temos que admitir isso aí. Em 1964, a derrubada do presidente João Goulart não foi um golpe. Foi uma atitude perfeitamente legal do parlamento. O golpe veio depois. Contra quem? Contra os comunistas? Não, os comunistas tinham fugido. Foi feito contra os líderes políticos e intelectuais de direita que haviam derrubado o João Goulart. Isso significa que esses militares acabaram com a direita no Brasil, ao passo que com o comunismo eles não acabaram de jeito nenhum. O período militar foi o período de maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Isso foi pesquisado e comprovado pelo embaixador Meira Pena. A literatura anticomunista desapareceu das livrarias. Os autores anticomunistas foram sendo banidos da mídia um por um. Gustavo Corsão, o Lenildo da Bossa Pessoa, Nicolas Boer, todos eles. Nos últimos meses do governo militar, só havia comunistas na mídia. Então, a história de 64 é contada por dois grupos de mentiras. A mentira auto-vitimizante dos comunistas, que se fazem de coitadinhos. Ah, mataram 400 dos nossos. Sim, mataram 400 de vocês no Brasil, enquanto vocês mataram 100 mil em Cuba. A história dos 17 mil? Não. Já tem lá o site CubDest, está tudo lá. Os nomes de um por um. 100 mil em Cuba. Vocês mataram 100 mil. Quantos brasileiros ajudaram a matar esses 100 mil em Cuba? Praticamente todos, porque todos que foram para lá foram para trabalhar no serviço secreto cubano. Então, esta é uma das mentiras. E a outra mentira é essa. As Forças Armadas salvaram o Brasil do comunismo. Nós temos que parar com essa palhaçada. Né? Porque isso está sendo vendido de novo, né? Para aumentar e glorificar o prestígio de oficiais militares que, no meu entender, não merecem confiança nenhuma. Tá bom? Então, até a próxima. Obrigado.